Super Controle Network. Estamos começando mais um Super Controle Podcast. Eu sou o Bruno Mello e vocês não sabem quem eu sou. Veja só! Aqui está no ar o Super Controle Podcast, seu podcast mais vitaminado, mais nutritivo, mais saboroso, mais... Olha só, peguei um spoiler, o que será o nosso assunto de hoje? Eu sou o Lanzonete e o meu momento marcante dos games foi quando o meu Play 1 voou pela janela. Ô, louco! E voltou Still Alive. Olha. É, e aqui é o Frajola, e o momento do Rodrigo, eu vi a TV. A TV de 21 polegadas também pela janela. Caraca, vou levar a minha TV passear pra íntegra. pegar um ar. Aqui é o Julie, e eu queria dizer que o meu momento marcante é um bebê ficando gigante. Olha a rima! Eu achei que você fala do BBB, velho. Não, é um bebê. Ah, o meu momento marcante... Sai voando que nem aquele bebê do Xbox. Dá esse bebê, sai voando. Ah, e vai envelhecendo e morre. Olá, pessoas. Aqui é a Gegé. E o meu primeiro momento marcante, olha o spoiler, foi a batalha final do Sonic 2, assim, com aquela música hiper mega marcante, emocionante. Eu me senti a maior heroína do mundo. Então, gurizada, vocês já perceberam, estamos aqui toda esta trupe, mais este convidado especialíssimo que vocês conhecem do outro cast de músicas, por favor, Bruno Mello. Olá, pessoas. Este é um cara muito barbudo e cabeludo, vocês conhecem. Não, posso, que nem Jesus. Posso assim. Fazer um aviso, advertência? Adverta. Antes que venha a dança dos e-mails, eu vou comentar só uma coisinha. A partir de hoje eu vou falar um volume mais baixo. Portanto, se notarem alguma diferença, comentem, tá? Teve um cara que me chutou muito. Obrigado a todos. Beijos. Mas será que regularam botando o volume do... É, hoje a gente regulou. Regulou na orelha dele. E vocês também devem conhecer o Bruno Mello como compositor e gravador e produtor das entradas do Super Controle. Quem não gostou, foi. Então... Mello também participou do podcast de Chrono Trigger. Exatamente. Olha ali. Olha. Mello, já tu... sabe melhor que nós, né, velho? Com certeza. Mello, tu é saudoso. Meu pupilo. Tu é eterno aqui em Brasília. Em Brasília. É. Então tá, gurizada, vamos para a dança dos e-mails e logo depois cast dos momentos marcantes do games, mais as músicas que prosseguiram esse momento, como diz o título. Chegamos a mais uma leitura de e-mails aqui do Super Controle Podcast. Estou aqui com Eric. Com Diego. E aí, patrão, tudo bom? Tá trocando os nomes aí. Tá mal. Porra. Segunda-feira. Matheus, que voz diferente é essa que eu tô ouvindo, que eu não tô reconhecendo? Pois é, né? Então, tivemos uma conversa aí, né, entre os membros do site. E chegamos à conclusão que devemos convidar e chamar mais esse cara aí. Esse cara é muito parceiro, esse cara participou do Tono Hype do Assassin's Creed. Ele participou já de um outro antigo cast lá, se não me engano, sobre personagens bizarros. Personagens bizarros, exatamente. Nossa. E agora ele resolveu aí participar do JRPG versus Western RPG. E a gente falou, cara, esse guri é bom, esse guri tem futuro. Esse guri vai ter que ser pro Super Controle. Seu nome é Machado William. E aí? Olha aí, comprou o passe dele, foi caro. Muito teste psicotécnico, porque de maluco já estamos cheios. E ele passou em tudo, então se apresente aí, caro Yuri Machado. Então, cara, tô muito feliz de estar participando do Super Controle aí, espero ajudar bastante todos vocês, ajudar também aos ouvintes aí também, né, fazer um podcast qualidade e tudo mais, site aí, também, né, tô muito feliz, assim, que eu gosto muito de vocês, assim, acompanho vocês há muito tempo, desde a época lá do Dreamcast, né, então, pô, é um prazer estar aqui, gurizada, prazer mesmo. Dá pra sentir a emoção na voz dele, né, Matheus? Veja só, né, é muito amor, né? É muito amor. Então tá ótimo. Isso aí, o Will chegando aí pra somar, o cara lá do ArgCast, agora é nosso, né, vamos jogar aí. Foi caro, hein, foi milhões, né. Foi milhões. Foi uma negociação, se vocês, né? Vocês acham que matando o robô gigante no Jovem Nerd foi demais? Essa contratação. Não esperavam por isso. Foi muito mais cara, velho. Com certeza. Muito mais, cara. É isso aí, né? O Hilly aí vai participar de alguns podcasts, inclusive no próximo ele tá aí. Nesse, nem eu tô nesse aqui, né? Veja só. Não, ninguém nós, tá. Ninguém daqui tá, né? Esse é o cast de qual é a música, né, cara? É. É, isso é bom. E no cast semana que vem, então, a gente já gravou, né? Então okay. Tem o Hilly aí participante. Era pro aí. Diego também, mas infelizmente o Diego não foi. Eu trabalho nesse horário, eu nunca posso participar, só da gravação, que acontece Diego muito mais manda, tarde. A primeira coisa que me falaram, assim, ó, tu tem que obedecer ao Diego, cara, porque ele que manda caraca. Em tudo. Isso é uma fama que eu não sei de onde veio, mas como é uma boa fama, eu me aproveito dela e tiro vantagem. É, pois é. Só sobre isso, só pra ratificar o pessoal que viu que não saiu o cast semana passada pelo feed. E aí, Matheus? Vocês não quiseram publicar de preguiça? O que foi? Não, cara. É bom se fosse preguiça, né? A gente teve um trabalho do caralho pra editar aquele cast e pra gravar foi. Também, né? Que foi um dia super cansado. Uhum. E aí, cara, o. Cara, que som horrível, né, que ficou, né, Diego? Muito chiado. Para aí, tu que editou a primeira parte. Pois é, assim, é, como todo mundo tá cansado de saber, eu e o Matheus Lima, a gente edita o Bruto, e o Matheus Six faz a finalização. Eu tentei ao máximo tirar os chiados, os barulhos, interferências, mas com todos os filtros possíveis e imagináveis, mesmo assim não deu. Se fosse cortar tudo, ia ficar com meia hora de cast. Então, não, é verdade, cara. Porque eu editei tudo assim, eu escutei, né, o que tu fez. Sim. Deu, pá, tem umas partes que não dá pra escutar mesmo. Eu vou cortar. Daí eu fui cortando, sabe? E aí eu ficava muito esperto. O cara ficou com o podcast final, sim, com a voz assim, boa. Tinha 28 minutos. Deu, porra, aí, não dá pra publicar isso aqui. Não dá, não dá. Então quem te fez? Pra não entregar um puto de má qualidade, a gente botou lá o aviso. Esse cast que a gente fez tá sendo regravado, na verdade, vai ser regravado nos próximos dias, então o tema não foi perdido, embora vocês não saibam qual é ainda. É uma bomba, e, cara. Então. É, vai render. Eu que o diga. E, e é isso aí, pessoal. Foi mal, mas entre entregar algo de baixa qualidade e não entregar, a gente preferiu pular, até porque também entrou feriadão aí, poucas pessoas iam entrar no site esses 4 dias, então essa é a explicação oficial. É, então, isso aí, né? Então, pra vocês não xingarem a gente. Foi só uma semana aí de ato, né? Então, falando. É. Aproveitem e façam outras coisas também, joguem, né? E escutem os editores também, aí, ó. Isso, isso. Um pessoal comentou, achei bacana o pessoal comentando que tava aproveitando pra ouvir os antigos, isso, aproveitar também tem cast. Então, é legal. Isso aí. Mas então, né? Vamos aí ler o feedback. Aí temos alguns e-mails aí sobre ainda o Hironobu Sakaguchi. Olha, e temos aí também aí uns comentários bacanas. Então, deixa eu ler aqui o primeiro. Faça as honras aí, Matheus. E deixar o Hillian ler, mas ele que se foda. Olá! Olá, me chamo Anderson C. Eu não sei o que é C. Deve ser o sobrenome? Carneiro, vai saber, né? Ele não disse de onde é, mas enfim. Gostaria de parabenizar pelo excelente trabalho de edição do podcast sobre Hironobu Sakaguchi. Olha aí. O cara realmente é um gênio, mal compreendido, que está ficando cada dia mais, 3 pontinhos, gaga. Olha aí. Olha aí, zoando o cara, velho. Isso é o que eu acho. Já foi o seu tempo como produtor, criador e diretor. A prova disto é o horrível Last Story do Wii, do qual eu não consegui passar das primeiras 7 horas de jogo. E pelas críticas, não fui um dos únicos. Olha só, alguém jogou aí o Last Story? Porque... Nunca ouvi falar. Tô brincando, não tenho Wii, então... não joguei, mas... Acho que foi só o Lima que tinha jogado, né? Ele ou o Eric. É, o Alex F também falou meio mal. Ah, aí, mas esse aí joga tudo, né? É, então é, que pena. Pois é. E, infelizmente, essa é a minha opinião. Espero que vocês ouvintes... E vocês aí que estão gravando o podcast não me odeiem por isso. Que é isso, cara? Não tem nenhuma. Livre, né? É a sua opinião, né, cara? É, isso aí. Cara, a gente tem que respeitar. Alguém concorda com ele? Não sei, eu joguei, cara. Cara, como eu não joguei o jogo. Muita gaga mesmo, muita gaga, já morreu lá no 5 anos atrás? É, eu não sei, cara. Talvez sim, porque talvez, né? Pode ser que. Estão muito em cima do muro, hein? Tem que falar assim, tem que ser mais convicto. Eu acho que ele tá gaga, eu acho que ele já morreu há muito tempo. Ele e o Miyamoto. Olha aí. Ah, o Miyamoto. Só um potinho, mas aí, tá, depois a gente fala sobre isso. Não quer sobre minha moto aí. É, aí, eu também. E ele fala também, gostaria também de falar sobre o novo jogo dele, um jogo de surf para iOS. Como isso é possível, eu não sei. E aí ele coloca o link aí da notícia do novo jogo de surf do Urunobu Sakaguchi. Jogo de surf, caralho. É, né? Vamos... É, por que não, né? O que tá variando. Vai que o jogo é bom, né? Pode ser bom. Não vamos julgar antes de conhecer esse jogo, que é muito ruim, com certeza. É, mas... E aí ele fala, era isso, gente. E olha só, ele pergunta aqui: PS, gostaria de saber sobre os casts antigos, se vocês pretendem reupar eles, por exemplo, pois alguns eu tento escutar e não consigo. Era isso, a PS, abraços. Ok, bom, então sobre os casts antigos, o dilema, quem já ouviu alguns casts antigos sabe que a gente hospedava tudo no Vimeo, ou melhor, no Mevio. Vimeo de vídeo, no Mevio, que era um hospedador gratuito, e que de um tempo pra cá, né, nessa onda aí de bloquear o Mega Upload, bloquear tudo, e também acabou bloqueando alguns áudios nossos, áudios inocentes, que não tinham nada de copyright, tudo bloqueado. Estamos sim trabalhando em mudança de servidor para as próximas semanas, isso não vai ficar esquecido, e assim que é tudo normalizado, a gente vai avisar pra vocês. Então, se por um acaso algum cast não conseguir baixar pra metade, estamos cientes e trabalhando nisso, no máximo em 3 semanas, 1 mês, a gente já... É, eu acho que no máximo 1 mês mesmo, assim, máximo 1 mês, tá tudo ok já. Então, isso, não se preocupe, isso. A gente tá ciente de todos os problemas aí, como o Diego já explicou. Aí, mas agora com a entrada do Yuri aí, né, então, meu Deus. É, não, não é, né? Isso aí. Yuri vai upar manualmente cada um. É aí. Tamo aí, né, meu, tamo junto. Exatamente. É, a gente começa por baixo sempre, né? Claro. Eu comecei assim também, servindo café. Isso aí. E mais alguma coisa, Matheus? Então, né, esse aí foi o e-mail aí do nosso chapa Anderson, e temos aqui um comentário muito interessante, que ele, aliás, né, ele é um feedback que nem é do Sakaguchi, mas eu gostaria muito de ler aí, que é do nosso Eduardo, Dudu Felisberto, que esse Dudu aí, esse cara aí, ele mandou pra nós uma lista de 101 assuntos para o Super Control. Caramba. Então, porra, agradecendo o cara, né, porque a gente tava meio sempre pedindo assunto, aí o cara postou lá a lista, vocês viram, né, eu mandei pra... Vi. Muitos também vão ser usados nos próximos semanas, então, muito obrigado aí, Dudu. Dudu já é um chapa antigo, aí de vez em quando puxa assunto lá no Facebook, um monte de gente fina, e de vez em quando sempre comentando também, então, brigadão aí pelas sugestões. E aqui ele falou uma coisa interessante que eu até vou ler aqui, cara, que olha só. Sabe, eu virei fã do Super Controle quando vi 2 casts, o sobre Sonic Parte 2 e aquele Top 10 Games de Luta, e comecei a acompanhar periodicamente após os casts do Duke Nukem. Nessa época eu estava com uma depressão muito grave e o Super Controle era a única coisa que me animava. Agradeço muito aos chapas por terem feito eu me reerguer, me divertindo tanto com o podcast. Então, porra, cara, isso é muito bom, assim, pra nós ver que a gente, sabe, a gente mudou a vida de alguém nesses parâmetros não muito gigantescos, mas, porra, é muito bom ouvir isso, cara. Então, cara. É, então, pra... o pagamento, né, cara, de vocês, isso, de certa maneira. Pois é. Pra contrabalancear, sempre tem um xarope que fala mal dos sotaques, mas esses sotaques são bizarros demais. Eu concordo, são realmente bizarros. Mas, mas tem sempre pessoas que, ao invés de ver a parte do sotaque, né, igual o Rapadura lá, o sotaque nordestino, o próprio Download, que tinha um sotaque mineiro, vê além disso, vê a parte de diversão, de entretenimento. Então, muito obrigado aí a todos que comentam, que dão feedback. E sobre o sotaque, paciência, né? É isso aí, né? Valeu aí, seu Dudu. Tamo junto, né? E, aliás, se vocês querem rir, né? Dudu tá afim de rir. Cara, esse cast tá muito engraçado. Acho que o Hillian ainda não escutou. Cara, tá muito bom. Tá muito mal. Eu não escutei ainda, mas vou escutá-lo. Lanzoni tentou se controlar pra não gritar, mas não conseguiu. Não conseguiu, parecendo uma gralha descontrolada. Não conseguiu, cara. Infelizmente. Começou manso, mas depois... Se soltou, né, cara? Totalmente. Totalmente. E o de semana que vem tá muito bom também. Então é isso aí, gente. Hillian, por favor, faça a volta dos e-mails aí. Estamos voltando dos e-mails. Dançando. Girando, pode ser? Opa, girando. Isso aí. Então, vamos girando. Aê, vamos girando. Aê. Valeu, gente. Até semana que vem. Voltamos! Muito grito! Rolo! Peraí que eu tenho que ajeitar o potenciômetro aqui. Então estamos de volta aqui com esse cast especialíssimo. Momentos marcantes nos games, 2 pontos, original soundtrack. Vamos falar dos nossos momentos marcantes, alguns repetidos, outros não, né? Mas quem é mais novo vai ingerir agora. Quem é das antigas vai dizer, pô, Julie, de novo, vou te dar um soco. E daí a gente, logo depois de comentar o nosso momento, vai tocar a musiquinha na íntegra aí pra você. Claro, na íntegra não, porque tipo, se for do Super NES vai ficar repetindo o loop, né? Podcast musical diferente pra vocês. Isso aí. Legal que tudo que é coisa de música me chamam, né, velho? É. Incrível. Por que, Melo? Eu não sei, cara. É. Só porque eu pareço Jesus. Então, Melo, já que tu é o nosso salvador, por favor, comece então. Mas que honra. Com um dos seus momentos. Mas foi pra onde? Achei bem. Tá, então, cara, assim, eu peguei dois jogos. Inclusive, um eu estarei meio que me repetindo, porque lá naquele podcast de músicas eu já falei sobre o jogo, mas não especificamente sobre esse. Mas é um outro momento, é uma outra maneira de que tu vai citar. Sim, né? sim, com certeza. Mas eu vou começar com um das antigas. Olha ali. Antiga, de quando eu era guri. Claro. E jogava Mega Drive. Todo mundo na cidade, inclusive vocês todos, tinham Super Nintendo. Eu sempre. Mentira, eu tinha Mega Drive também e tu pedia cartucho pra mim emprestado. Olha, cara, olha ali. Olha ali. Eu tinha os dois. Eu não, eu sempre. Tu e o compa. Eu sempre fui o nerd recluso dos nerds, sabe? Olha aí. E eu tinha o Super NES e o Rodrigo vivia lá em casa. Eu acho que o Mega dele não funcionava. Quem que via? Festa de aniversário, eu vivia jogando Streets of Rage Sonic lá em casa, tu e o jogo. Tá, mas o momento do Melo, por favor. Tá, agora tu já falou meu jogo. Então, eu peguei um momento fatídico do Streets of Rage 2. Olha ali. Que, olha ali. Então, sim. Quando eu joguei esse jogo, eu tinha... Cara, eu devia ter tipo uns 7 anos, 8 anos. E tinha 9. É, eu era muito novinho e eu lembro que eu fiquei muito fascinado por aquele jogo. Pergunta, alugou... Era teu jogo, pegou emprestado. Eu aluguei e paguei R$38,90 de multa na locadora porque eu não devolvia mais. Oh my God. Lookvideo, você existe nos nossos corações. Lookvideo. Eu não lembro, é que hoje é a Arpia Vídeo, velho. Arpia. Era Cinemania, né? O nome. Cinemania. Cinemania no coração. Que era ali onde é que é a Débora hoje. Isso. Um beijo, eu também lembro. Um dia, de repente, estava trabalhando e me toquei. Estou trabalhando onde é que era a Cinemania, o lugar dos sonhos da minha infância. Exatamente. Percebam vocês que são todos pontos turísticos legais de Carlos Barbosa, né? Isso. Exatamente. Quando a gente cita o nome de um lugar, tipo, vocês estão... Hã? É em Carlos Barbosa. Quê? Enfim. Então eu lembro que eu gostei muito do personagem Axel, que é meio que o personagem principal. E a primeira vez que eu joguei eu não virei o jogo. Então eu voltei aí para o 1, Streets of Rage 1, que, diga-se de passagem, eu achei muito mais difícil de jogar do que o 2. Verdade. Olha aí. Então eu virei o 1 e eles raptam Adam, enfim. É. Sim. Para o 2. E então, o momento fatídico que mais me emocionou foi o final do Streets of Rage 2. Que tem aquela música. Essa musiquinha aí. Mega solfejo de Lanzonetti. E eu lembro que eu estava a jogar. E quando eu cheguei no fim, depois tu passa aquele elevador que tu mata todo o chefe de novo. Os chefão do jogo. Aí tu mata aquele lá que é o Shiva, o Shiva. Esse aí. Final Tag. É o único cara que fala um golpe no jogo. Ele fala Final Grab. É o que todos tem falam, as luvas velho. De boxe? Não, ele tem uma fala, tipo, ele fala uma frase, sabe? Ah, tá. O único que... Não, porque o Axel fala ratatá. Todas têm voz, só que ele fala uma frase tipo, que dá pra entender trimassa. Aí, enfim, o meu primeiro momento fatídico de emoção, muita emoção, foi ao ver aquele final, aquela musiquinha tocante. Ver o chefe caído ao chão, a sombra dos nossos heróis. Aí daquela musiquinha. Aí começa a tocar a música que o Lanzonetti estava solfejare. É. E daí mostra que eles libertam o Adam. E só depois eu me liguei que o gurizinho, como é que é o nome dele? O... Skate. É, Skate. Ele é filho do Adam. Oh. E fica sentado na garupa do Adam. E depois, bah, quando eu vi aquele final, eu larguei o controle e falei: minha vida está completa. Fica de uma coisa engraçada minha. Quando eu era solteiro e pegava uma guria, sempre tocava a música. Level complete. Meu Deus. Mas convenhamos que a música do final de Streets of Rage realmente é muito épica. Ainda mais que é composta, a trilha inteira é composta pelo Koshirão, né? Jogos japoneses, fuck yeah. Então tá, gurizada, agora nós vamos escutar essa música que o Melo falou aí, logo depois... Vai no pendrive, ó, Júlio. Mas não posso cantar... Ah, não, é mais bonito. Não, e logo depois essa, vocês podem adquirir o CD Lanzonetti Interpreta com a Boca, Canções do Game. Canções de Games. Estará no CD completo que vai ser lançado por Celso Portioli. Lanzonetti Corporal Beats. É isso aí. Então fiquem com a canção. Na Vox. essa música é tocante. É. Gegé, por favor. Oi, agora sou eu. Ah, eu vou falar então de um jogo mais recente, né? Que me emocionou muito, assim, em momentos específicos. Claro, mas eu me senti, tipo, muito foda, sabe? Eu senti que eu tinha o poder. Eu senti que eu era, de fato, a Dragonborn. Vocês já sabem o que eu estou falando, né? Yes, sir. Eu estou falando aqui de Skyrim, quando você enfrenta os dragões e começa a tocar Dovahkiin, Dovahkiin. É muito foda, gente. Alguém aqui já jogou o Skyrim, né? Sim, eu detestei! Sim, eu assisti Reino do Fogo esse fim de semana. Eu só vi gameplays no YouTube. Eu adorei Skyrim, gostei muito de Skyrim. Nossa, foi demais, assim, quando toda vez que enfrentava o dragão. Por mais que fosse muito fácil, sabe? Chega numa hora que você... Whatever, dragão, mas tá vindo. Aí começa a tocar música, já se empolga e é muito emocionante. Então... Eu ouvi falar disso também. José, tu jogou pra que plataforma Skyrim? No PC. Ah. E devo dizer, polêmicas, que pra mim foi jogo do... mereceu ser jogo do ano. Ah, agora eu tenho que confessar uma coisa. Eu, as minhas críticas anteriores eram porque eu não gostava de termo nórdico em jogos. Não, só que assim, ó, todo tipo de pessoa gostar, não só aquelas pessoas de Lan House, que nem os RPGs, que não... No life! E até pessoas... Todo mundo normais jogando, então o jogo deve ter o seu valor, né? RPG o quê? Não, lá, aqueles jogos, tipo, sem fim, saca? Ah. Jogos sem fim. E tem milhares e milhares de sidequests. Vai, gasta o teu dinheiro na Lan House e nunca mais... Adeus, mundo real. Sim. Diablo! Entre o bem e o mal, ser ou não ser. Mundo real, Paulo Ricardo. Mas enfim, eu... Peço então pra vocês tocarem Dovahkiin, o tema de Skyrim, The Elder Scrolls. Pra mim, valeu muito a experiência, é toda uma experiência totalmente diferente, diga-se de passagem, Skyrim. E esse é meu momento marcante. Mais uma canção que está lá no CD, ela zona e interpreta sons com a boca. É. Não é assim, parecido. Então toque, vamos ver se é igual. Ó, sim. Bela interpretação, né? A Skyrim. Minha versão é mais bonita. É. Então, Lanzoni, já que tu tá animado, por favor, lança o teu momento aí. Porcaria. Meu, o trem tem muitos momentos assim, mas eu não sei se eu citei anteriormente. Se eu citei, me crucifiquem, mas eu vou citar de novo, foda-se. Cara, eu não consigo esquecer o dia que eu virei Metal Gear Solid 3. Muito bom. Meu, o final que não terminava e o Shagorod, depois a cena das motos, depois tu tá lá longe botando as minas na ponte, não necessariamente nessa ordem que eu contei. Aí tem a parte do avião lá com o Ocelote, tu faz o duelo com ele, meu, cara, é chorante. Pra mim é o melhor final de games que existe, tanto é que todos os fãs de Metal Gear, todos não, a grande maioria diz que o melhor final que tem é entre o 4 e o 3. Só que o 3 ainda se sobressai um pouco. Não sei se é porque é mais clássico ou o quê. Mas, meu, e a música que toca... Toca três músicas. Bom, põe a música tema do Metal Gear 3, tchê. Não tem. Eu choro ouvindo aquela música. Emotion. Wave of emotion. Então toca o som aí. Peraí, antes de tocar DJ. O som, quero a prova para jogar o que eu disse. Mano, assina embaixo e sento em cima. Assina embaixo. Passo a bunda no carbono e sento. Agora sim, toca a musiqueta. Darkness and silence through the night. What a thrill. I'm searching and I'll melt into you. What a fear in my heart. But you're so supreme. I give my a tree frog. It's ordeal, the trial to survive for the day. Bela canção. Bonita. Bonita e sincera. Eu quero um momento feliz agora, engraçaralho. Frajola ou Julie? Tá, então. Tu é o mais velho. Eu vou ser pau no cu nessa história. Não é. Eu vou falar, citar um momento marcante, que foi uma das poucas vezes que eu vi. Estávamos provavelmente 10 ou 12 pessoas numa sala, não muito minúscula, em frente a uma TV com um sofá que cabia 6 pessoas. Mas todos estavam loucamente louqueando a doideira doida, que era agitando e cantando e pulando o que outrora viera a ser um grande feito para eu e o Melo. Opa! Logo direi, ó. Eu posso ser advogado, cara. Olha como estou vetando o assunto. Tá o galhão com pica de novo. É. Ah, meu cabelo tá uma doideira. Itamar Franco. E aí, e eu lembro clássico do momento com um controle na mão, veja. Outras pessoas não tinham o controle, mas eu estava com o controle na mão. Pulando, e este som estava rolando ao fundo enquanto todo o pessoal estava cantando, pulando, Donkey bebendo Kong. Cerveja, agitando. Não é uma game track, tá? Não é original para um jogo, mas eu vou citar porque é um momento marcante e é original soundtrack do momento marcante. Eu quero citar aqui Killing in the Name of the Rage Against the Machine. Yeah! Estavam eu e meus amigos jogando Guitar Hero, quando descobrimos o Guitar Hero, né, no 2, ah. Né, do 2, do 3. Estávamos jogando, então, a meu amigo Gordo, ele que já participou de um cast há 200 anos atrás, e ouve o cast, Gordo é uma bicha. E estava, ele tinha a guitarra, ele comprou a guitarra num camelô, a guitarra é muito ruim. É, mas na época nós achava o ouro, né? E nós jogávamos com uma guitarra e com controle. E aí um no baixo, o outro. E nós pulava, nós se reunia pra beber e jogar guitarra. Killing the Name of... É, cara, provavelmente nós ficamos por, tipo, um ano quase da nossa vida, assim, era... Nós saíamos no sábado e na sexta era Guitar Hero, sabe? E domingo de noite um pouquinho também. Passei por isso. E nós pegamos, jogamos todas as músicas, nós... O 2, o 3, quando o Gordo conseguiu o Van Halen, sei lá qual que era aquele. Que era a sequência do 2. Aerosmith, sei lá. Aerosmith. É. Cara, nós jogamos tudo que dava e um momento marcante, eu lembro dos meus amigos com um copo de cerveja, pulando, cantando junto. E era como se fosse um grande show, né, cara? O cara com a guitarra aqui pulando e cantando e o outro aqui com um controle de play na mão, tocando. Fuck you, I don't do what they tell me, então eu não quero saber. Eu quero que toque a Rage Against the Machine Killing the Name Off. Obrigado a todos. Yeah! E essa música foi o porquê eu e o Melo criamos a banda musical Amor Sincero. Musical. A gente tem que fazer uma banda pra tocar Killing the Name. Toca. Só porque eu comprei o pedal do Bami. Então tá, gurizada, ouvem e calem a boca. Se vocês não gostarem, fuck you, I won't do what you tell me. É isso aí. Cruz virada pra você. Throw the same that burn crosses! told you. And now you do what they told you. And now you do what they told you. And now you do what they told you. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Don't you die unjustified. We're wearing your badge. Justified, don't you die, remember the bad, get your Trojan white. Don't you die, I'm justified, remember the bad, get your Trojan white. You're justified, don't you die, remember the bad, get your Trojan white. Come on! Foca! É. Isso aí que é música, gurizada. Anos 90, forever. 16 bits da música. Assim. Oh, yeah. Isso não é essa Lanzonete que interpreta, isso é todos. Todos é. Interpretam. Então agora, depois do momento The Rage, por favor, Frajola, seu momento marcado. Momento velho. É. Tá, vou citar jogo lá da época do Super NES, porque todo jogo que eu colocava naquele videogame me emocionava. Mas teve um que me abriu nas visitas também, com o Lanzoni, que vinha lá pra jogar Top Gear. Top Gear que depois eu troquei por um outro jogo, você lembra? Tem no meu carro, eu queria te matar, vagabundo. Julius! Se arrependeu e pegou a cartucho de volta. Mentira, o Julius sabe qual cartucho eu troquei na Cinemania. O Top Gear eu tinha trocado por um outro jogo de corrida. Ah, esse aí mesmo. Olha ali o Frajola. Six Staff Lixo é o que sai da sua bundinha, Lanzoni. Ô, louco! É que eu toco, farpas, é, farpas. Eu toco rock and roll. Ah, enfim, era a época que eu não escutava música, né? Eu não ouvia música nem nada. E eu, quando eu comprei só Super Final Fantasy. Não, não tinha Super. Não tinha naquela época. Aí, quando eu aluguei esse jogo, eu gostei tanto dele, que eu troquei o cartucho, né? Eu peguei do Top Gear, que eu era por culpa. Troquei ele porque era sempre o Lanzoni vinha lá pra jogar, e era muito chato, né? Ele pegava, mas eu vou me desfazer disso aqui, é por esse jogo mesmo. Só que o que me marcou mesmo foi quando tocou Paranoid. Ô, louco. Chume. Six vai gritar. Não, merece respeito. Bom, tem que dizer do Chume, né? Toda festa que o Chume gritava... Paranoid! Tenho vídeos. Era por isso. Todas as festas nós ia que tinha banda que tocava algum rock, nós pedia. Ou era banda de funk que nós pedia. Era sertanejo nós ia lá pedia. O link está no post do Bajan também, para todo mundo... Zorni! Elevador, todo mundo fala pra você, elevador, mula, paranoia, todo mundo, paranoia! Então foi dali que eu, que me introduziu o rock and roll na veia. Olha ali. A partir dali eu então, comecei a ouvir bastante. Então vamos tocar a versão rock and roll race. Isso, a versão rock and roll race. Isso. Ozzy. Ozzy, o Six deve ter curtido pra caralho esses dois últimos, o meu e o teu, né, Fabiano? Então tá, vamos seguir aqui com os mais momentos aí. Agora vocês já estão no fervorosos com o Rock and Roll rolando aí, que acabou de rolar. Então vamos se acalmar um pouquinho, por favor, Melo. Esse momento fatídico. Ele tá até botou as mãozinhas, parece que vai rezar. Vamos rezar. É uma cerimônia, missa, porque é um momento sagrado. Cara, sim, o jogo, como quem já acompanhou o cast aí, inclusive o Rodrigo Lanzonetti foi meu companheiro nessa época. O jogo que mais me marcou na vida foi o Final Fantasy VIII, Eva. Meu céu, eu também, é o meu jogo. Olha, né? Abreu, meu Deus, quando tu pega o Dark pra dar o cu que volta homem. Enfim. Quanto jogar esse jogo, né, velho? Nós viramos tipo umas. Todas as vezes possíveis. 32 vezes. Matamos o Omega Weapon 3 vezes. É. Cada vez que a gente virava. Eu virava no ano novo, quando a troca no Réveillon. Boa! Eu ficava em casa jogando Final Fantasy VIII, não passeando pra lá e pra cá, que nem puta. Veja! Frajola! Meu Deus! Não, tem que ter. Frajola, a vida como ela é. Não, na época todo mundo se reunia pra ir no centro lá festejar. Eu ficava festejando em casa com o meu Final Fantasy VIII. Ah, mano, eu virei Dino Crisis 2 com o Six e com o Léo. Era meu jogo. Gente, minha... foi comer chuchão de pastel. Eu fui comer rabanada. Peru. Não. Era lentilha. Lentilha com. Ele porco. Não, era linguiça. Salame. Essas coisas aí. Fui comer peru. Não, era lentilha. Valeu, galera. Acabou o cast. É muito marcante de nossas vidas. Imagina pra Jola jogando para muito comendo peru. Não, joga melhor de tudo, a GG boiando isso. Pois é, a GG tá nem mais tá aí, sabe? Ela foi, sei lá, comendo lentilha. É, tô só ouvindo aqui, boiando. Ai, ai. Compartilha a risada. Apenas compartilha a risada. Por favor, Pajola, continue. É que ele falou da lentilha aí. Né? Dei três pulinhos. O momento lentilha no Final Fantasy VIII. Enfim, teve vários momentos assim, marcantes assim, nesse jogo, porque na época que eu joguei, eu não tinha jogado Final Fantasy VII aí, não joguei depois. E foi uma revolução dos videogames da época, porque foi o primeiro jogo com 4 CDs que eu joguei. Isso. E, eu, se eu não me engano, este momento fatídico é no segundo ou no terceiro CD. Fala, assim. Senão que eu já sei. É quando eles encontram a Ragnarok no espaço. Terceiro CD. É no terceiro CD, eu tenho quase certeza. Depois de Lunatic Pandora. Exatamente. Cara. Depois de Lunatic Pandora, o que acontece? A Rinoa é solta no espaço. Ah, ela se perde, né? Ela se perde devido ao acidente lá que dá, né? Ela se perde só com a sua roupa espacial e ela está à deriva no vácuo do espaço sideral. E ela tá... Guia do Mochão das Galáxias. É. E ela tá lá, tipo, sem nada, só tá com a roupa espacial. E daí o Squall, ele diz: não, eu vou buscá-la. Debice. Agora a porra ficou séria. Daí o Squall, machão, lógico, né? Ele pega, vai lá, põe um traje espacial, só que tem um detalhe essa hora. Sai a hora que mostra o CG dela, que ela tá chorando, daí aparece o anel, os dois anéis aqui. A versão em inglês, que é a que a gente tem, só toca música. Sim. A versão em japonês, o Squall diz: Rinoa, don't give up. É. Não sei o que, etc. Tem voz? Tem voz, cara, se vocês olharem no YouTube, tem voz. Me pulverizem do planeta Terra. Eu perdi isso. Você não. Perdeu. Não. Perdedor. Então é um desgraçado, porque eu te mostrei o jogo e tu podia... Não, Zoni, toma essa. Eu vi um negócio que tu não viu, podia ter me mostrado. Tô te mostrando hoje. Tem no YouTube ali, ó. Só, se né? Não fosse o Melo falar isso, eu ia morrer sem saber. É. Eu seria um cara feliz. Eu fiz a diferença na vida das pessoas, olha só. É verdade. Enfim, mas esse não é o momento mais emocionante. Enfim. Olha aí. E isso já é uma coisa emocionante, porque o cara arrisca a sua vida, mais uma, pela 24ª vez, pra salvar a princesa, né, vamos dizer assim. Ali ela virou maga, foi logo que ela virou feiticeira, e mandaram ela lá pra cima, lá, porque ela queria matar ela, porque ela era dita feiticeira e tal, aquela quem coisa toda. Quem queria eliminar ela era o Adel, que tava... A Edia. Adel, que tava preso no espaço, e a Edia, exatamente. Na... Enfim, não vamos entrar em detalhe. Quem quiser, jogue ou leia sobre o jogo. Para quem não jogou, tchutcha. Tchutcha, meu. Aí depois disso, eles entram na Ragnarok, tá em órbita ali, em órbita, o caralho, tá ali, dando pirueta ali no espaço, que ela tá lá há 17 anos, se eu não me engano. É abandonada, 17 anos. Foi a Laguna que usou ela. Exatamente. Tá, para de dar spoiler, porra. E daí eles entram na nave, né, pra poder se salvar, porque eles não iam sobreviver mais que 15 minutos ali fora no espaço sideral. No espaço sideral. Aí eles entram na nave e tal, e eles veem que o life support ali, né, tá tudo funcionando ainda. Aí eles ligam a nave e começam a tentar entrar em comunicação, né. Daí eles conseguem com uma base lá, daí eles, oh meu Deus, a Ragnarok, nossa, quem está aí, não sei o que, faz 17 anos que essa nave foi perdida. Enfim, daí o Squall senta lá no cockpit. No cockpit. Cockpit, que palavra engraçada. É. Aí ele entra lá, os códigos e tal, etc. E aí, e manda lá, daí os caras dizem, deixa pra nós vamos salvar vocês. Oh. E aí que começa a parte emocionante, porque pra economizar combustível, eles têm que desligar o gerador de gravidade artificial. Aí eles ficam flutuando. Olha que bonito. Ele errinou na nave, ali flutuando, daí ele pega e senta, põe o cinto, né? Imagina, Squall, Tri, colou na... Senta ali. É. Ela pega, vai e senta no colo dele. Daí ele pega e diz, o que tá fazendo? Senta ali. Aí ela se abraça nele e diz, só mais um pouquinho. Que vai. E nessa hora começa toda uma cena bem romântica, aquela coisa. E no fundo toca a única música com vocal, Eyes on Me, é o nome da música. Vistas em mim. Mais uma no sucesso aqui, Lanzoni, CD Lanzoni. Interpreta. É, e daí ela começa a falar, abraçar ele e tal, daí começa a falar da mãe dela e não sei o que, daí o Squall diz, eu não lembro de nada dos meus pais. Daí ela diz, Squall, você perdeu tudo que tem de bom na vida, não sei o que. Dizendo, enfim, não vou dar muito spoiler, mas essa foi uma cena muito tocante, porque na época eu me identificava muito com o personagem Squall. E a Rinoa era, sabe, que na época eu era sempre meio apaixonadinho e pela... E eu me identificava com o Irvine. Gay. Gay não, pegava todas. O Irvine. Gay. O cara dirigia a Fórmula 1. Tá louco. Enfim, daí aquela hora é a hora que o cara acha que vai pegar a Rinoa, né? Então tu fica naquela expectativa, mas aquela musiquinha romântica lá no fundo. Esse é o meu segundo momento marcante. Mas e se bobear. Não pega nessa hora, não. Se tu identifica com isso, qual gay é tu? Ele não pegou ela? Mas ele pega no final. Ah, bom, mas demorou demais. Não interessa. Mas ele pega. É bom na hora certa. É. Oh! A mulher tem tudo no momento certo. Enfim, aí então toque então, por favor, a música Eyes on Me. Eu vou chorar, certo? Sonzeira, né? E é muito bem feita essa música, muito diga-se de passagem. Eu emocionei de novo. Vocês estão risados, mas é meio gay, mas... Deve ser muito gay, quer dizer, já. Tinha um aipim aqui, eu sentei em cima, que se foda. Se foda, meu. Eu estou confortável. Eu sou feliz. Então tá, muita besteira pra pouca gente. Gegé, por favor, faça o contraponto aí. Agora eu vou partir pra... terceiro jogo aí de uma franquia que eu gosto muito. Ninguém sabe qual é, imagina. Portal! Portal não tem terceiro jogo. Campo minado. Então, né, tá, você tá lá jogando e tal com a nossa querida heroína de Valentine e tal nas ruas de Raccoon City. E você tá lá e, meu Deus, eu preciso achar munição, eu preciso achar um lugar seguro, e eu tenho que pegar isso e aquilo pro carro, pra sair pro bondinho e fugir da cidade, meu Deus do céu, e agora, de repente, você ouve um estrondo, seu controle treme, uma música tensa começa. E aí tu olha o e aí você, aí você dá uns passinhos pra frente e, de repente, stars. Puta que pariu, Randy, velho. Porra, não tem, acho que, um momento mais tenso. Até hoje, pelo menos pra mim, eu acho. Acho que não tem um momento tão tenso quanto esse. Todos, aliás, durante todo o jogo em que o Nemesis aparece. Gigé, pergunta. O momento que tu se refere é aquele do bondinho ou é o geral? Pois é, eu tava pedindo... O jogo inteiro. Todo momento que ele aparece, eu fico tensa, tá, muito tensa. A primeira vez, hein, Gigé? A primeira vez que ele aparece é ali, né? Pra mim também, acho que pra mim foi um momento... ele quebra a parede lá. Não, ele quebra a janela. É um dos momentos mais tensos. Aquela hora que ele quebra a janela, Deus o livre, eu joguei o controle pra trás, dei três piruetas e me caguei. Era verão, e o cara chegou, eu senti frio, eu olhei, eu achei que tava chovendo. Eu gelei. Na verdade, tu se mijou, velho. Eu ia falar, mas o cara sabe. Mas era muito legal, porque tipo, tu desce a escada e tu olha pra janela, tá normal a janela, daqui a pouco... Pô! Pô, velho, que cagote. Não dá cutscene nada, em game mesmo, tá? Sim. Meu, mas eu acho todos os momentos que ele aparece, eu sempre fico muito tensa. Eu fico, sabe, tipo o urso do pica-pau. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, pra onde eu vou? Ai, meu Deus, o que eu faço? Eu fico desse jeito. Pra mim, até hoje, é um dos momentos mais tensos de videogame que eu acho, assim, que é qualquer momento que seja que o Nemesis aparece em Resident Evil 3. Sempre. Por favor, toque o... tema da batalha final contra o Nemesis também. Ai, muito a fuder aquela música! Muito! Meu Deus, que você interpreta, tá lá lutando, aí, você pensa que você vai fugir e tal, já tá indo, sei lá, pra sair, pra procurar o helicóptero, de repente aquela coisa aparece de novo, se transforma, fica gigante. Lá. Pois é, muito da hora. Então toca aí, por favor, o tema da batalha final contra o Nemesis. We'll be right back. Esse momento é marcante mesmo. Eu vou falar antes agora, porque eu lembrei e eu não quero esquecer. Fala, Júlia. O meu momento, a música vocês vão odiar. Mas quem passou pelo momento também, como eu, vocês vão se cagar nas calças. O pessoal fala aí de Nemesis, de Silent Hill, de não sei o que lá. Fala desse jogo que assusta, Robotron 64. Né? Esse jogo aí que assusta. Daikatana 64. Daikatana. Exen. Eu vou falar, Exen. Vou falar de um momento pra mim extremamente marcado. Eu acho que eu já falei em algum cast, tá? Vou repetir que você foda. Eu era criança. Meu irmão tinha recém adquirido um Atari. E aí, meu irmão tinha recém... Um Atari, tá? Não Daktari, um Atari. E aí tinha um jogo que na fita tava escrito em português. Sexta-feira 13. Nossa. Uau. E aí, que... o jogo na verdade era do filme Halloween, tá? Mas no cartucho tava escrito Sexta-feira 13, que o cartucho era de Daktari, apesar de ser um Atari. Friday. E tu jogava o jogo... Era como qualquer outro jogo de Atari. Era aqueles sons bizarros e não tinha música. E tu, que consistia o jogo? Tu era uma menina que tu caminhava pelos cenários estáticos e tu tinha que pegar um bonequinho sem cabeça e escapar de um cara. Que no caso era pra ser o Jason, mas na verdade era o Michael Myers. E quando? É. Não, mas é, era Michael Myers. O nome do assassino. E aí, isso descobriram depois, né? E tu tá lá, tranquila, dando banda, e tu encontra o bonequinho sem cabeça, não me perguntem. E tu tá dando de mão dada com ele e tal. E aí aparece o Michael Myers. Aí começa. Nossa! Não sou cara, eu. Era desesperador. Porque, tipo, ele ia te pegar, porque era um jogo de Atari. Ia te pegar. Tipo, não é que nem um jogo que tu tem chance, é um jogo de Atari. Cara, eu cagava nas calças. Vai. E eu chorava e mandava meus irmãos desligar o videogame. Cara, não, eu chorava. Pergunta pra minha mãe e meus irmãos. Não, não pergunto se vocês não conhecem antes. Mas eu cara, eu ficava com muito medo, sabe? Porque eu ficava com medo, porque eu tinha medo do filme de terror, porque eu era criança, muito criança. E eu vi isso aí e eu me cagava. Não, fala a verdade, eu tenho medo de terror até hoje. Sim, tenho. Eu assisto só de manhã. Pronto, a lenda que Julie só assiste filmes de terror de manhã. De manhã. Cara, foi esse momento é marcante, porque toda vez que eu escuto essa música, eu volto àquela minha idade, 5 anos de idade, 6, não sei quantos eu tinha, e do meu irmão jogando Atari, e eu me cagando nas calças. Então toca essa música horrenda, mas é a música que eu me cagava. Pode tocar só 30 segundinhos, mas é momento marcante. Então, vai, Lanzoni. Toma. E vejam vídeos do jogo, porque o jogo é assustador, cara. Tipo, meu, tu dá a mão dada pra um boneco que não tem cabeça, saca? Tipo, não é por causa do Atari, não, ele não tem cabeça, saca? Isso me lembra uma vez o Ratinho apareceu a foto da guria do corredor com tipo uma boneca sem cabeça. Meu Deus, me cago, não vou aquela dormir. Aquela foto acho. Que parece em jogo Doom. É. Sim, lembrei. Este momento é um jogo muito bonito, muito sincero. E foi. E eu fui leite com pera de não ter feito. Não ter sido do meu agrado na época 128 bits. E tive que dar uma segunda chance em HD, porque todo mundo ama o jogo. E eu também amo o jogo. Isso que estou eu escalando uma montanha no jogo. Sim. Estava andando com meu cavalinho. Desci do cavalinho, escalei a montanha do jogo. De repente terminei de escalar e vejo um enorme colosso andando, e não era TV Colosso, nenhum dos cachorros. Ó, sim. Uma música que toca direto na edição dos casts, ou tocava pelo menos nos primeiros. Eu quero uma música de batalha do Shadow of Colossus. Por favor! Cada batalha com cada colosso é de arrepiar, é um momento marcante. True story. Cada True batalha story. É um momento marcante. Tudo naquele jogo é... O jogo é um momento marcante da vida. Joguem. Não façam que nem eu esperava em uma coleção HD. Joguem a versão de Play que é bom. Play 2, Play 3, ou joguem. Põe aí a música de uma vez. Essa foi muito belíssima a música do Shadow of the Colossus, né? Pedida pelo Lanzoni. E agora vamos seguir o baile com nossos momentos marcantes. Espero que vocês estão gostando, porque agora é a vez de Frajola. Ah, não, Frajola, Frajola vai citar Final Fantasy. Sim! Aê! Boa, Frajola. Primeira vez eu citei um do Sephiroth, né? Tema de batalha. Sephiroth! Já que o Melo puxou Final Fantasy VIII, que é amor incontentável, eterno. Melhor jogo do mundo. É, emoção mesmo foi quando eu peguei o jogo na mão também. Eu tive o prazer de pegar, porque eu joguei o demo. Né? Eu lembro do demo que vinha junto com Sasha. Exatamente. É, o jogo era um Zelda, né? Por isso que não. que é que vocês estão falando de Zelda aí? É. Não, eu tô falando de Zelda, mas eu defendi o Julie no último cast de RPGs. Tem que defender. Eu, já que foi falado final 7, 8, vou puxar de novo do 7, justamente por causa da compilação ali que teve o jogo, né? O filme, eu assisti o filme esse fim de semana, e novamente ao ver a Ares eu me emocionei como havia jogado o do PSP. Enfim, foi a cena em que Sephiroth desceu do alto, encravou sua... gigante, enorme, imensa. Sei. E matou a última anciã. Ah, de novo essa merda aí. Vai tomar no cu, Frajola. Que saco. É só eu, mas sempre, eu não sei se é só comigo, mas sempre, até hoje. É. Sempre que eu escuto o tema da Ares, dá aquele nó na garganta, mano. Tadinha, velho. É coitada. O que eu senti quando eu comprei meu PSP e joguei o jogo, e ela aparece em seguida, né? Tu não virou o Final 7! Não virou? Abriga. Não. E se diz gamer. É. E aí? Ai, eu sou boiolinha. Você virou! Não, tu falou que ia comprar na PSN, seu viado. Me dá dinheiro, porra! Sim, ele comprou o jogo lançamento 300, 400 e não tem pra comprar 20 pila. E aí? Pá! Toma! Boiolinha! Então, tá de brincadeira, sinto sério agora, depois tu fala. Toca essa música pra nós chorar de novo. Olha ali, não, que bonito. Não foi com muito amor, né? É, então vamos chorar. Então tá, gurizada, estamos aqui, ó, essa música belíssima do Frajola aqui. Estamos chegando ao final de mais um cast, estamos as músicas, espero que vocês tenham gostado ou não tenham gostado. Alguém quer citar mais um momento rapidinho, marcante, aí mais uma música que tem que conferir? Chrono Cross, quando Boa. O Lynx toma o corpo do Sérgio, aquele CG fatídico. Não, aquele é clássico, muito bom. Quero citar rapidinho aqui toda a trilha do Mario Galaxy, que é linda. Ah, sim, e é sério. Eu vou também vou citar aqui, eu vou entrar na trupe do Frajola e vou citar também a música da CG do final de Final Fantasy X. Ah, sim, aquela do Hermstead? Não, essa é da batalha, eu tô falando da CG mesmo do final, que toca... É uma música bem triste e tal, que ela já é meio que um medley, já combina com os créditos. Enfim, é uma música muito bonita e tal, e triste também, então fica aí. Melo, tu quer citar mais um momento? Cara, eu quero citar que a abertura do Super Controle é muito foda. Aê! Boa! Então tá, gurizada, esse foi mais um cast, Momentos Marcantes. Por favor, não esqueçam de citar seus próprios momentos marcantes e... originalmente com a música do lado, tá? Não precisa pôr o link da música, só citem ou põe um link do YouTube pro pessoal conferir e sentir. Mas citem os momentos marcantes, variados, dos games. Pode ser até de jogo ruim, jogo bom, mas citem. Eu continuo falando alto. É isso aí. Cumprimentem, por favor, Bruno Melo, que participou e fez as trilhas. Muito obrigado mais uma vez pelo convite dos meus camaradas do Super Controle. Quando quiserem, eu estarei à disposição. Olha ali, que delícia. Vamos lá. Então, até o próximo podcast. Um abraço, um abaiô. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até a próxima. E esse é o meu. Então, chora aí. Valeu. Punch your soul in the mic. If you wanna test me, I'm sure you'll find the things I'll teach ya be sure to beat ya. Nevertheless, you'll get a lesson from teacher. Now kick, kick, punch, punch, jump, tap, block, block. Once more now, kick, kick, punch, punch, jump, tap, and block, block. It's gonna get rocky. We're gonna move down to the next jockey. Now duck, duck, jump, jump, turn, turn, pause, lift on carefully. Jump, jump, pause, pause, duck, duck, and turn, turn. Yes, I see you're getting better. Kick to the limit in order to get her. Now kick, punch, kick, punch. Chop, block, chop, block, chop, kick, chop, kick, punch, block, punch, block. It's gonna get harder now, duck and jump, duck, jump, turn and pose, turn, pose, duck and turn, duck, turn, jump and pose, jump, pose. Why don't you follow my words, because we're almost done. I'll make it easier for us. I wanna see if you wanna see what it means to be the man with a master plan. Are you the man now? Here we go now. Kick, punch, block. Kick, punch, block. Chop, kick, block. Chop, kick, block. Block, duck, and kick it. Block, turn, kick. Block, duck, punch. Block, duck, punch. Duck, duck, turn. Jump, kick, jump. Jump, kick, jump. And punch, punch, punch. Punch, punch, punch. That's it for today. Good job, Parappa. You can go on to the next stage now. Yahoo! All right.